sexta-feira, às 10, às 14 e às 19 horas e 30 minutos. E aos domingos, às 8 horas da manhã. Avenida Silva Jardim, 727. Se apronte para votar. É título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-título tem o número do título de eleitor e o local de votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Se apronte para votar. Prepare seu coração, que vem aí a eleição. O primeiro turno acontece no dia 6 de outubro, das 8 às 17 horas, horário de Brasília. Confirme onde você vai votar. Leve um documento com foto, deixe seu celular no local indicado e pode levar uma colinha com os números dos candidatos. Vote para vereadora ou vereador e depois para prefeita ou prefeito. Para quem veio até aqui, só faltou... Plilili. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Já, já, às 8 horas, programa Momento de Fé com Padre Marcelo Rossi, aqui na 95.7 Fraternidade FM. A melhor rádio gospel do Brasil. Logo depois do Padre Marcelo Rossi, Encontro com Deus, na apresentação do Bispo Jessé, com oração de Maria Passa à Frente, oração do Pronto Socorro de Deus e a bênção da água. Muito bem, vamos aqui com Valmor Santos, o locutor amizade do rádio. Muito bem, agora sim, estamos de volta. Deixa eu ver aqui o bom dia da Maria José, tá ligadinha conosco. Oi. Bom dia, Valmor Santos, é a Maria de Lourdes, o Rio Pequeno, tá? Maria de Lourdes. Por favor, Valmor, eu quero participar, se brindei, tá? Quero participar. Valmor, toca uma música pra mim, eu não vou escolher a música porque tem o programa... Nossa, teu programa é excelente, amor. Parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo. Muito bonito teu programa, tá? Pode tocar qualquer uma que você sente parecida comigo, tá? Obrigada, amor. Ótima sexta-feira pra você, que Deus te abençoe. Tá? Amém. Você e tua Obrigado. Família. Alô, um abraço pessoal aí do Rio Pequeno. Obrigado aí pela audiência. Tem mais recados? Alô, bom dia. Bom dia, Valmor. Bom dia. José Luiz aí, o Pelé, Jardim Grazela. É, tô sabendo. Fala, Valmor, Pelé. Oh. Chegou a sexta-feira, meu amigo. É, sexta-feira 13, hein? Graças a Deus. Mais um dia de luta aí pra nós vencer essa semana aí. Valmor? Oi. Toca qualquer modão aí do Teodoro Sampaio pra nós aí. Tá. E ofertar pra toda essa gurizada e essa meninada e os ouvintes da fraternidade aí, gurizão. E coloca nós de sorteio aí, Valmor. Fui! Até mais. Valeu. Obrigado, Pelé, Almirante Tamandaré. Já vou mandar uma do Teodoro, então. Tem mais recados chegando aqui na Fraternidade. Alô, bom dia, quem tá chegando aqui no pedaço. Vamos lá. Mais um. Fala, Valmor, bom dia. Ô, Valmor, obrigado aí pelos abraços aí, por tocar nossa música aqui. Eu Opa. Tô aqui, hoje eu tô aqui do ladinho do passeio público aqui, tá? Aqui no pão de queijo aqui do Gesiel e do João Maria aqui. Eles estavam te ouvindo aqui, tá bueno? Opa! Aquele abraço do Acir Campeiro. Opa! Ô, Acir, aproveita, pega uma dúzia aí de pão aí e passa aqui e deixa aqui na rádio, tá bom? Um abraço e bom café e o pão de queijo aí pertinho do passeio público aí, um abraço! Valeu, Acir Campeiro! Vamos aí e passa aqui e deixa aqui na rádio, tá bom? Um abraço e bom café e o pão de queijo aí pertinho do passeio público aí, um abraço! Valeu, Acir Campeiro! Valeu, rapaziada aí, bom trabalho pra vocês, tudo de bom, hein? Rádio Fraternidade, é, pra você participar é muito fácil! Participação do ouvinte. Eu sou o Edson, moro em Pinhais, aqui eu ouço a Rádio Fraternidade. A Fraternidade é toda de bom. Venha para 95,7 Fraternidade FM, a sintonia de Deus. Eu tava em dúvida aqui, viu, Pelé, entre duas músicas do Teodoro Sampaio. Como é sexta-feira, vamos animar a nossa sexta, né? Eu tinha escolhido aqui o Castelo de Areia. Mas daí eu lembrei que Ela Mexe Comigo é uma bem agitada e bem bacana. Então vamos ouvir Ela Mexe Comigo, Teodoro Sampaio. Olha a hora, hein? 7h31. Bom dia. Mexe, mexe, mexe, ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe sim. Fere meu coração, mas o seu amor ela não dá pra mim. Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe, mexe, ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe sim. Fere meu coração, mas o seu amor ela não dá pra mim. Ela me assanha, chega a me chamar de amor. Abraça, faz de mim o que bem quer. Quando eu esquento, pego fogo de paixão. Ela disfarça, cai fora e dá no pé. Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe, mexe. Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe sim. Fere meu coração, mas o seu amor ela não dá pra mim. Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe, mexe. Ela mexe comigo. Mexe, mexe sim. Fere meu coração, mas o seu amor ela não dá pra mim. Quando ela quer, vem chegando de mansinho, me deixa tonto com o seu abraço quente. Saia curta, ela senta na minha frente. Desse jeito, não tem homem que aguente. Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe, mexe. Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe sim. Fere meu coração, mas o seu amor ela não dá pra mim. Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe, mexe. Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe sim. Fere meu coração. Consegue dormir? Eu fico louco ouvindo a sua voz, mas ela desliga quando eu digo vou aí. Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe, mexe. Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe sim. Fere meu coração, mas o seu amor ela não dá pra mim. Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe, mexe. Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe sim. Fere meu coração, mas o seu amor ela não dá pra mim. Sete trinta e quatro aqui na Fraternidade 95.7 FM. Você ouviu aí o Teodoro Sampaio, Ela Mexe Comigo. Participação do ouvinte. Eu sou o Norino, eu moro em Curitiba. Fico ouvindo a Rádio Fraternidade. Tô gostando da rádio e do programa, muito legal. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Fraternidade. Venha para 95,7 Fraternidade FM, a sintonia de Deus. Valeu, obrigado, seu Honorino. Sempre ligadinho conosco também. Olha, na agricultura, clima adverso reduz previsão da safra brasileira de grãos. Flamengo elimina Bahia, vence por 1-0 e vai enfrentar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. A outra semifinal será entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Vasco eliminou o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro eliminou o São Paulo. Pela Série B, Coritiba desafia histórico de 13 anos sem vitória em Ponta Grossa. Domingo, 16 horas, tem Operário e Coritiba pela Série B. Pelo lado do Atlético, defesa vulnerável. Atlético vive problemas com cruzamentos na área. Ninguém acerta na Mega Sena e o prêmio acumulado é de 55 milhões. Amanhã, sábado, tem sorteio. Pago Dileto, esse é o som, hein? Grupo Os Monarcas. Não perca a hora, 7h36. Eu parto por longos caminhos, meu pai, minha mãe, atenção. Atendam a esses pedidos do filho do seu coração. Não vendam os bois da carreta, criados com estimação. Não peguem as coisas que eu deixo, guardadas no velho galpão. Não peguem as coisas que eu deixo, guardadas no velho galpão. Na fonte da serra tem muitos bichinhos por lá. A toca do muro de pedra, lembranças dos tempos de piá. Não cerrem os pés de pinheiros, moradas de muito Irapuá. Não cortem as lindas palmeiras, lugar do cantor sabia. Não cortem as lindas palmeiras, lugar do cantor sabia. Tirem o verde dos campos, belezas que há muitos consola. Não colham as flores das matas, das quais o perfume se evola. Não deixem armar arapucas, as aves não querem gaiolas. Seu canto nos traz melodias, que rimam ao som da viola. Seu canto nos traz melodias, que rimam ao som da viola. Daqui a alguns tempos Deus queira que eu volte sem mágoas e ais, que eu possa abraçar novamente os velhos queridos meus pais, que eu sinta meu pago dileto feliz a cantar madrigais, que eu veja meu mundo de outrora com todas as coisas iguais, que eu veja meu mundo de outrora com todas as coisas iguais. Valmor Santos, o locutor amizade do rádio. 7h39, hoje comemora-se o dia do agrônomo, sexta-feira 13. Você é supersticioso com o número 13? Eu não sou, viu? É um número normal, igual os outros, poderia ser dia 12, dia do azar, né? Pessoal que fala, né? Tem essa coisa, dessa lenda, né? Do dia 13. É o seguinte... 13 é o número da borboleta, né? Quanta gente já não ganhou na borboleta? 13, número de sorte para muita gente, né? Então, é só superstição, esse negócio de, hoje é dia sexta-feira 13, não vou passar embaixo de escada, se um gato preto cruzar, vai ser 7 dias de azar. Sabe essas histórias, né? Não acredite nisso, é tudo bobagem, tudo lenda. É um dia normal igual os outros, só se tornou assim porque as histórias de filme de terror passavam na sexta-feira 13, Jason, entre outros filmes aí, da coisa de americano, né? Então, a gente... quando cresce ouvindo essas lendas, encuca, né, as coisas, né, fica ali encucado. Sexta-feira 13 nada mais é que um dia normal igual aos outros. Então aproveite bem a sua sexta-feira 13 e muita sorte para você. 7h40. Trezena das causas impossíveis. Sexta-feira, às 10, às 14 e às 19h30. Aos domingos, 8 horas da manhã, Santuário Mãe de Deus. Avenida Silva Jardim, 727, Centro, com estacionamento grátis. Algo está difícil demais. Te parece impossível? Existe solução. Trezena das causas impossíveis. Sexta-feira, às 10, às 14 e às 19 horas e 30 minutos. E aos domingos, às 8 horas da manhã. Avenida Silva Jardim, 727. É, hoje tem celebrações às 10h30 da manhã, 14h e 19h30, Basílica Mãe de Deus, Avenida Silva Jardim, 727, com estacionamento gratuito. Falei aqui da sexta-feira 13, olha só o que o Cícero fala aqui pra mim, do número 13. Oi, Cícero. Com amor, quem gosta do 13, gostava do 13, era o Zagallo. Ele que falava, vocês vão ter que me engolir. Verdade. Que engoliram mesmo. Tá certo. Valeu, Cícero. Obrigado aí pela participação. Não perca a hora, 7h42. Se apronte pra votar. A tal da biometria não tem erro nem segredo. Ela reconhece a gente pela pontinha do dedo. Biometria é a identificação digital que usamos para votar. Não cadastrou a sua? Calma! Mesmo sem ela, você consegue votar. Basta levar um documento com foto no dia da votação. Com ou sem biometria, exerça a cidadania. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Na Fraternidade FM 95,7, às 18 horas, você tem a Ave Maria com o Padre Gabriel. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita de acordo com a Lei 9.504 de 97. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita de acordo com a Lei 9.504 de 97. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita de acordo com a Lei 9.504 de 97. Já, já, às 8 horas, programa Momento de Fé com Padre Marcelo Rossi. Aqui na 95.7 Fraternidade FM. A melhor rádio gospel do Brasil. Logo depois do Padre Marcelo Rossi, Encontro com Deus, na apresentação do Bispo Gessé, com oração de Maria Passa à Frente, oração do Pronto Socorro de Deus e a bênção da água. Valmor Santos, o locutor amizade do rádio. É, lembrando que a Laércio Joias está atendendo ali na Praça Osório, no edifício Asa Loja 4. É, fala lá com o nosso amigo Laércio, da Laércio Joias. Você que vai noivar, por exemplo, lá você encontra alianças, brincos, pulseiras, anéis, correntes, pingentes, tem fabricação de peças, consertos. Você que tem ouro em casa, não venda seu ouro, transforme numa joia para você. Fale com o Laércio Joias. Mais que presente, acesse o Instagram Laércio Joias. WhatsApp é o 998187771. Atendimento também aos sábados até às 14 horas. Participação do ouvinte. Eu sou a Flaviane, já encontrei a Rádio Fraternidade e agora não saio mais. Fraternidade é minha rádio. Venha para 95,7 Fraternidade FM, a sintonia de Deus. Bom, eu conheço mais ou menos 8 tipos de músicas que tem no Rio Grande do Sul. Xote, vaneira, bugio e tem também a tal da milonga. Vamos ouvir uma milonga e saudade agora? Pode ser? Ó, isso é milonga. João Luiz Correia, aqui na Fraternidade. Não perca a hora, hein? 7h45. No peito eu afio. Vago a saudade de ti. Me lembro de tudo que a gente passou. Se o tempo apagou, eu ainda não vi. Quem sabe se tudo que um fez pelo outro seja muito pouco para recordar. Vem trazer de volta esta linda paixão e que o meu coração possa sempre te amar. Vem trazer de volta esta linda paixão e que o meu coração possa sempre te amar. Milonga e saudade faz parte do amor. Pra que viver sozinha chorando a dor? Não perca a esperança e o que sentes por mim. Espero que um dia sejas minha flor. Milonga e saudade faz parte do amor. Pra que viver sozinha chorando a dor? Não perca a esperança e o que sentes por mim. Espero que um dia sejas minha flor. Amei de verdade, pois só me restou no peito a solidão. Mateando solito me bate a saudade, pois te amou de verdade esse meu coração. Em tudo que a gente quer que aconteça, mesmo que mereça, pode demorar. Mas levo comigo no peito essa dor, pois sei, minha flor, que vou sempre te amar. Mas levo comigo no peito essa dor, pois sei, minha flor, que vou sempre te amar. Milonga e saudade faz parte do amor. Pra que viver sozinha chorando a dor? Não perca a esperança e o que sentes por mim. Espero que um dia sejas minha flor. Milonga e saudade faz parte do amor. Pra que viver sozinha chorando a dor? Não perca a esperança e o que sentes por mim. Espero que um dia sejas minha flor. Do amor, pra que viver sozinha chorando a dor? Não perca a esperança e o que sentes por mim. Espero que um dia sejas minha flor. Milonga e saudade faz parte do amor. Pra que viver sozinha chorando a dor? Não perca a esperança e o que sentes por mim. Espero que um dia sejas minha flor. Noventa e cinco ponto sete, Fraternidade FM, a audiência em primeiro lugar. Estamos apresentando Show de Notícias com Valmor Santos. Como vai o tempo e a temperatura? Às 7 horas 49 minutos desta sexta-feira, 13 de setembro, a temperatura em Curitiba é de 16 graus, a máxima 30, segundo o Cimepar. A umidade relativa do ar neste momento é boa, 88%. Sempre é bom lembrar, né, que acima de 60% é o ideal para nós. Temos aí um pouquinho de qualidade no ar. Para você que acordou agora, o Cimepar informa que nesta sexta-feira a instabilidade segue elevada sobre o sul do Brasil e atua também no Paraná. Além do oeste, sudoeste e sul, também chove no noroeste e na região central paranaense. O risco para tempestades é alto. Nas demais regiões, o tempo segue estável. Ainda faz calor em muitos setores do estado, com destaque para o noroeste e também o norte, onde as temperaturas ultrapassam os 35 graus. É o caso aqui, por exemplo, a Londrina e Maringá. Londrina agora está com 23 graus, a máxima é de 36. Para a cidade de Maringá, 27 graus agora, neste momento, com 37 a máxima. Um abraço, bom dia para o pessoal do litoral, agora com 20 graus, 24 a máxima nas praias.

bebe, se não tem a gente canta. Muito bem, tá aí o som do Ginigeno e a Pinga na Garganta. Um abraço para o Antônio, Adão e a Lourdes, lá de São José dos Pinhais, família Quintopel. Alô, Gustavo, alô, Amandinha, um abraço, um beijo, meu filho querido. Obrigado pela carona e curtindo aqui a programação. Não sabia que você acordava cedo assim, Gustavo. É bom, quem acorda cedo, quem madruga, Deus ajuda, né? Olha, daqui a pouquinho, às 10 da manhã, mais 30 minutos, tem a primeira celebração do dia, tá? Aqui na Basílica Mãe de Deus, às 14 horas e às 19h30. Então venha para a igreja receber a sua bênção e depois você vai deixar aqui o seu testemunho. Várias pessoas estão vindo, estão deixando o seu depoimento, recebendo a sua graça. Há momentos difíceis na vida, dá vontade de desanimar. A angústia te consome, tira as forças para lutar. Quando o fracasso bate à sua porta, dívidas, desemprego, falta de dinheiro, Jesus tem a solução. Na Nossa Senhora Aparecida, eu pedi muito um emprego para ela, chorei nos pés dela e eu consegui. Já faz 2 meses e meio que eu estou trabalhando. Foi no dia de Nossa Senhora Aparecida, é isso? Eu fiz o pedido e eu consegui. Então você esteve aqui, que nós sempre fazemos aquela festa, Nossa Mãezinha Maria, e você se colocou aos pés de Nossa Senhora Aparecida e pediu por um emprego. Por um emprego que eu estava precisando muito. E consegui, graças a Deus, e estou bem, estou feliz no meu emprego. Está trabalhando já? Uhum, 2 meses e 1 semana. Comunidade Ortodoxa, Avenida Silva Jardim, 727 Centro, Curitiba. Reuniões e celebrações, sextas-feiras, às 10, 14 e 19 e 30 horas. Domingos, às 8 da manhã. Telefone 988114338. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Estamos apresentando Show de Notícias com Valmor Santos. Muito bom dia para você, são 7h58, está chegando o Padre Marcelo Rossi e o Momento de Fé. Eu volto às 10 horas, logo após o programa do Dom Gessé, o Encontro com Deus. Está combinado? Aproveite bem a sua sexta-feira. Um grande abraço, bom dia, 7 horas 58 minutos. Fraternidade FM 95,7 MHz. Uma emissora da Fundação Brasil de Arte e Cultura. Direção Paulo Malucelli. Se apronte para votar. O e-título com foto vale como documento na sessão eleitoral e também serve para justificar a ausência. Não deixe para a última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Um cigarro jogado pela janela do carro, um lixo queimado ou um balão solto no ar. Pequenas atitudes podem ter consequências graves. Queimada é crime, agride o meio ambiente e, se chega perto das linhas de transmissão de energia, pode deixar cidades inteiras sem luz. Não seja você o responsável por tantos danos. Denuncie queimadas irregulares à Força Verde da Polícia Militar pelo 181. Coppel, pura energia. Se apronte para votar. E-título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-título tem o número do título de eleitor e o local de votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. está começando nosso momento de fé. Com o padre Marcelo Rossi. Ei, você que anda na depressão. Ei, você que está precisando de coragem. A palavra ontem na missa que estava. Escute essa missa. E reescute. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças, te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças, te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Filho, filha, filhos, somos amados e somos erguidos. Eu te levantarei. Amado, filho